nesta vida, sem ter aonde o teu barco ancorar. Jesus é o Senhor e o porto seguro, confia nele e não irás naufragar. Jesus é o Senhor e o porto seguro, confia nele e não irás naufragar. O que seria então de tua vida se Jesus Cristo não morresse em teu lugar? E se não fosse ele o porto seguro, onde irias o teu barco ancorar? E quando julgas que não há mais esperanças, por ser pesada a tua cruz a carregar, se tua alma geme por estar em amargura, Jesus apressa tua dor aliviar. Se tua alma geme por estar em amargura, Jesus apressa tua dor aliviar. O que seria então de tua vida se Jesus Cristo não morresse em teu lugar? E se não fosse ele o porto seguro, onde irias o teu barco ancorar?